aqui da fila eu fiz chorar. É Tati Pink. DJ Marcelo, o Playboy. Apagou as fotos do seu ex. Mais de uma semana que não posta nada. Caiu na sofrência de vez. Logo me identifiquei. Mandei mensagem, me arrisquei. Na sua resposta, me belisquei. Falou com muito jeitinho. Eu gosto quando você faz. Usou até apelidinhos. E agora eu tô querendo mais. E já que cê me chamou de bebê, eu tô aqui na sua porta. Me adota, me adota. Quero carinho. E na sua cama eu sei que tem que sobra. Me adota. E já que cê me chamou de bebê, eu tô aqui na sua porta. Tem que sobra, me adota, me adota. É Tati Pink. Apagou as fotos do seu ex. Mais de uma semana que não posta nada. Caiu na sofrência de vez. Logo me identifiquei. Mandei mensagem, me arrisquei. Na sua resposta, me belisquei. Falou com muito jeitinho. Eu gosto quando você faz. Usou até apelidinhos. E agora eu tô querendo mais. E já que cê me chamou de bebê, eu tô aqui na sua porta. Me adota, me adota. Quero carinho. E na sua cama eu sei que tem que sobrar.